Já chegou, boi ouro fino, já chegou que eu vi chegar. Já chegou, boi ouro fino, já chegou que eu vi chegar. Morena, varre o terreiro pra meu boi balancear. Morena, varre o terreiro pra meu boi balancear. Chegou, boi ouro fino, já chegou.